acho que a sorte ser talhar o dorso tudo que é teu, quebrar a mandíbula se precisar. Para, eu não vou me entregar. Banal a morte, logo tô no ser. Sinal que a corte gosta de te ver. Você é assim, massa de manobrar. Para, eu não vou me entregar. Olhar delírio que até um cego vê. Talvez tadinho demais pra se esconder. O odor te segue pra onde você vá. Para, eu não vou me entregar. O medo e a raiva que se pode ter é mesmo aquilo que te faz sofrer. Fraqueza que deixou te alienar. Para, eu não vou me entregar, não. Não vou, não vou. Minar o ranço que a sorte ser. Logo tô no ser. Sinal que a corte gosta de te ver. Você é assim, massa de manobrar. Para, eu não vou me entregar. Olhar delírio que até um cego vê. Talvez tadinho demais pra se esconder. O odor te segue pra onde você vá. Para, eu não vou me entregar. O medo e a raiva que se pode ter é mesmo aquilo que te faz sofrer.